Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. A vida não acaba enquanto o ser humano não morre. Vitória não chega pra quem não persiste e não corre. Toma uma dose da água da vida e siga em frente. Com Deus em mente, meu coração está presente. A diferença temos que fazer no mundão, pois o sangue que escorreu na cruz não foi em vão. Foi pra você ter a liberdade de poder viver em paz. Seu destino é você quem faz. Você é livre, Jesus já disse. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. É triste amar e não ser correspondido. Assim é como o nosso Deus se sente com seus filhos. E se passei, já passou por isso, e sabe tanto quanto eu como é difícil. Meu Deus é o principal passo pra vencer a luta. Aqui só de passagem, fé em Deus que a vida é curta. Mas enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. O chicote estralo, corre é louco. Mas muito pouco vai sobrar daqui a pouco. Pois vim do pó e sei bem, ó, que é mó B.O. Morrer sem decisão pra melhor. Você sabe muito bem quem eu sou. Não tô nessa por embalo, pela grana, pela fama. Eu vou rimando porque quero seu bem. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Até mesmo depois de cumprida, sou herdeiro da promessa da justiça adquirida. A cruz é o elo que nos liga eternamente. Jesus é a cura contra a astúcia da serpente. Quente até o talo, pronto pra arrebatamento. Mas enquanto o tempo não chega, eu chego a tempo. Rompendo em fé, vou caminhando contra o vento. Em nome do rei dos reis, vencerei, eu sei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. A promessa me foi feita, não desacredita. MCLRN vem mais um filho do rei. Fui encontrado lá na cruz pelo sangue de Cristo. Não foi um imprevisto, em meia guerra sobrevivo. Trago comigo a fé que move montanha. Quem nunca viu se assusta, quem não conhece estranha. Ouvi dizer, pro céu você não cai. Então fica aí, quero ver quando a bomba explodir. Não vai sobrar nada, nem ninguém pra contar. História nem os Forrest Gump vão sobrar. As tia fofoqueira vão virar fumacinha. Os loucos que fica pangolando da noite de esquina. Você acha muito louco e diz que é mó viagem. Não tá vendo tudo isso e te deu toda a liberdade. É livre o arbítrio, então eu representarei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei. Enquanto a promessa não se cumprir, não morrerei. É livre o arbítrio, então eu representarei. Em meio à guerra, por Deus me sacrificarei. Sou filho do rei, e eu sei que vencerei.